pequeno eu estou por aqui, na mesma vida que sempre aprendi, bicho de rio e de mato, peixe criado em lagoa. Voa tristeza, voa vento, voa tempo, voa. O cavaleiro na estrada sem fim, o contador de uma história de mim. Boa vento, boa tempo, boa. Mas qual de nós não carrega no peito um segredo de amor escondido? Diga quem nunca levanta de noite querendo de volta o perdido. Cavaleiro na estrada sem fim, o contador de uma história de mim, vivo do que faz meu braço faz o que a terra manda. Voa tristeza, voa vento, voa tempo, voa. Perdido.